Sara Samora, Recordações, pra te fazer lembrar. Tô sozinho, tenho uma alma magoada, vida triste, abandonada. Tô tentando te esquecer, mas tá difícil, pois alguém da casa ao lado vi com o rádio ligar. Isso faz lembrar você. Todas as canções falam de amor e de prazer, sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Só que teu amor eu já não tenho aqui, e tento não lembrar. Mas na casa ao lado o rádio a insistir vai me fazer chorar. Acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Tá faltando tudo só por falta de você. Viva aquele amor que diz na letra da canção, faz rimar a dor de machucar meu coração. Acho que eu preciso novamente te encontrar, como diz a música no rádio a tocar. E você sem mim também está na solidão. Acho que é melhor te procurar. E Sara Samora, acompanha que é sucesso. Recordações, pra te fazer lembrar, fi. Falam de amor e de prazer, sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Só que teu amor eu já não tenho aqui, e tento não lembrar. Mas na casa ao lado o rádio a insistir vai me fazer chorar. Acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Tá faltando tudo só por falta de você. Viva aquele amor que diz na letra da canção, faz rimar a dor de machucar meu coração. Acho que eu preciso novamente te encontrar, como diz a música no rádio a tocar. Que você sem mim também está na solidão. Acho que é melhor te procurar.